Nossa especial, moçada do tempero, cheiro verão, Vicente. Vai ver pra você, hein? Comidazinha temperada, tudo mais que o tempero, cheiro verde. Hey! Joe, solta o bola gata aí, macho. É. Tem a mulher, sai, na namorou, que pique, tá rolando as quinhas pra ela. Aqui pra ela. Olha aqui pra ela, aqui pra ela. Bora, bichinha, se solta. Já não gosta assim, ó. O meu patrão quer que eu trabalhe noite. Porra, papapapapá, mas me chame. Olha, não sou desgarro dele, aqui pra ele. Isso aqui é pra ele. Aqui pra ele. Até o touro mecânico aí. Se vai o touro mecânico, meu baixo. Sapato novo. Tem empregada, é que só uma saia curta, mostra tudo e reclama o chão de cima. Aqui pra ela, aqui pra ela. Bora, avião. Então, meu patrão, junto ao barulho da TJ, só tô com você, patrão, desde o começo. Tem empregada, trabalha só 15 dias, que é pra não ter tanto e aumento no salário dele. Aqui pra ela. Até o Riquelme vai pra ele agora. Pensa, viu, malvado. Olha aqui, meu vizinho, mas começou a virar a mão. Não, sai do meu quarto, mas eu já sei qual é a dele. Aqui pra ele. Bora, simbora. Aqui pra ele. Em nome de RCD, CD, só original. É a Rio, mas o porró é a Pudim. O cheiro ainda aqui, só leve. Tem mais um, Ricardo, tem mais um. Pizzaria Lamparinas. Essa eu como e aprovo. Bora, Valci.